sobe ao nível 390, sai da PUCA. 390, PUCA, 1754. Sound 3283 is requesting flight level 1900 to Aracaju. Country 283, Papa information, 18102, stand by out. Standing by for clearance, stand 3283. Local aeronave nacional, ponto espera dono zero, pronto. 3216, após o pouso da aeronave nacional, autorizada a linha e mantém cabeceira 10. Após o pouso, ali mantém 10, seu 3206. Clear from Salvador to Aracaju, direct route, flight level 190, PUCA, departure, JAMO, after that direct Aracaju. Take off runway 10, first left turn, squawk 5435, and Salvador departure control 120.8. Sound 3193, Centro Recife, frequência 251, secundária 13325. 351-3325, boa tarde, 3193. It's correct, Sound 3283, report right for pushback and start up. We'll put down 3283. Runo 806, proa de Aracaju. Bora presente Aracaju, boa noite, 06. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6320. Caso no menos. Livre de colagem, está 3206. Para o táxi, passarinho 230, 39 é o POD, 4 horas, Salvador é alternado. Sente, passarinho 2230, autorizar o táxi via Pátio e Índia, até o ponto de da pistão 0. Lá, chama Edu em 118.95, ajustando no 012, passarinho 2230. Sente, Pátio Índia, lá. Torre 11895, passarela. Antes da Juliette, o Oxanea 6320. Chama 320, vai manter posição antes da Juliette, após a passagem do ATR da Passaredo, tem livre acesso à parte principal via Juliette, portão 08. Após o ATR, vai pro 863, já. Copiou? Sim, então. Botando, na última terça da pista, próxima cabeceira 28, tinha um gato cruzando a pista, senhor. Gente, então, obrigado. Nada, bom trabalho. Autorizado, chama para o táxi, volume 924. Autorizado, chama para o táxi, volume 924. Boa, boa tarde, 32 no meio da Sander Colado, perfil da Momo, cruzando 2200. Boa, 32 no meio, contato radar estabelecido, sobe o nível 370, sei da Momo. 370, perfil da Momo, tá, 32 no meio. Plano 754, chama Centro Recife, frequência 2545, secundária 12685, bom voo. 254, 2685, bom trabalho, Plano 754. 2545. Dia 4196, desça ao nível de voo 050, pro de TAP, chegada Mari. 050, pronto. Passarei 2230, autorizado a decolar. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 1-6. Alinhar e decola, passarei. Olha, vê a possibilidade de uma frotida presente, 3216. Tentaremos a coordenação com o centro, ao baixo restante. Obrigado. Salvador, voo 904, na frota do ataque, está com o PLB de 112, 2 horas de 15, altera Salvador. 112, Salvador, 2 horas e 15, confere? Sim. Tá dois ataques via pátio Índia até o ponto de perto da pista no zero. Quando pronto, torre 118.95, ajustando no 0, no 2, gol no 934. Pátio via Índia, no ponto de perto da 118.95, gol 934. Está autorizado, frutida presente, subindo restrito ao nível 330. Quando frutida presente, restrito ao 330. Outra 3216, obrigado. Informação latida em curso, agora é Quebec, ajuste 1012, tá pronto para cópia? Quebec 1012, pronto para cópia, 1013. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, o Diego Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde tem septero via. Após autorizado conforme a rota. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita. Transponder 5441 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 360, upper do 16, da Dael, Leda, Ponte, Leda, Brite. Transponder 5441 e controle 120.8 para 1-3. Correto, apenas confirmando, decolando da pista 1-0, curva na direita, primeira curva direita. 1-0, curva na direita, bom 3. Correto, tinha pronto, bom 3-3-3. 1-9-2-4, autorizado a linha e manter cabeceira 1-0, vento 090 graus, 1-6. Autorizado a linha e manter 1-0, 1-9-2-4. Tá 3216 agora com o centro Recife na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, bom serviço. Salvador, boa tarde, passarei do 2230 na Arbor. 2230, contato, sobe a 180, sei da Arbor. Solicito final 160, por favor. Autorizado, 160. 160. Quebec Information now, QNH 1012, stand by out. Standby, 1600 no gate 9, pushback Panamera. Autorizado, chame para o táxi, gol no 600. Gol 600. Controle Salvador, gol no 924, passando 1400 na FUCA, Aracaju. 7924, contato radar estabelecido, sobe ao 350, fica atento ao tráfego agora cruzando 050, está logo à frente do senhor, está autorizado o senhor curvar à esquerda na proa de Jamo. Esquerda proa de Jamo, frente do tráfego, confira a posição, tráfego a 5000 pés, gol 924. Positivo, tráfego está logo, tá, já está agora 3 milhas do senhor, 3 milhas do senhor no rumo oeste, cruzando 050. E subida, é um Alfa Tango 72. Sente o tráfego, 924, está curvando a proa de Jamo, subindo para o 350. O passarelo com o colega da Gol à vista. Possível passarelo. 120.8. You confirm the flight level? Flight level 360. Clear flight level 360, by effort to 10, you will not be dancing. Barbacena, Dancer, to Galileo. The compromise must be turn right, dial depart to beta transmission, after beta direct to brake. Post 5423, depart control 1208, go 13904. Go 13904, reach back, correct, report your edge for pushback and startup. No for push and startup, go 13904. Downtown 323 is back again, where is the push and start, position 03. Down 3283, clear pushback and start up, report red for taxi. Clear to push and start, so call back taxi down 3283. Para o táxi, voo 600, está com 127 a bordo, 12h40, alterna Maceió. Alternando Maceió, confia em POB e autonomia? Voo no 600. 127 a bordo, 12h40 de autonomia. Sente, está autorizado táxi inicialmente através do 612. Após vai seguir o Airbus da TAM, iniciando pushback no portão 03. Consegue até via Taxiway India até o ponto de ferro pistão 0, quando lá atua em 1 no 8.95. Está ajustando agora 1011, voo no 600. Ele traz até o na verdade do 612, segue o TAM India 295.011, voo 600. Listando, 4196 completa final, chega o trem, torre 1895 com pouso. 1895, obrigado, boa tarde. 4196. Salvador 355-490, parte 3, informação Quebec 180, Petrolina. 355-490, informação ATIS em curso, agora é a Romeu, ajuste 1011, guarde para cópia. 1011, guardando cópia, 5-490. Dando o STEM, abaixo da lá. Azul 4196. Livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 6. Livre pouso, 1 no 0, azul 4 1 no 6. 2685. 24, 2685, 1984. Caltex, by your right. Via India, taxi India, on hold points runway 10 tower 118.95 Q1810 11 turn 3283, have a nice flight. Entry 904, send the buyout. Copy that, I'm free to leave. Country 283, tower 118, small 905. 118, 905. Controle Salvador, voo 924, voltando. Sigo 924. Conseguiu contato com a frequência do professor Luciano, o centro Recife, pode repetir a frequência? 1208 é a primária? A primária é 12545. A secundária é 126.85. 12545-2685, obrigado. Boa, bom voo. Obrigado. Zero, rota é direta. Inicialmente 200 pode modificar para 180, prossegue direto para o destino. Saída é a Momo, após Momo direto, decola da pistão no zero, curva na esquerda, primeira curva esquerda após decolagem, 5445 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. 200 aprovado para Petrolina após 180, saída Momo, curva após DCT, pistinhos 10, curva esquerda após 445, 208, tem um ponto de mudança aí para 180, 490. Ponto de mudança em Petrolina, na radial 175 a 60 milhas. 60 milhas, 7 após a decolagem de passar por 140. Obrigado. Afirmativo, tipo 5490, em coordenação com o controle ou com o centro. Chame pronto para pushback e acionamento. Camaral, 5490. Sobre o azul, 41 no meio, lembrou? 41 no meio, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai chamar essa Juliette, o 41 no meio. Igual 600, ponto espera da 10, pronto. 1600, autorizado alinhar e manter cabeceiro no 0. Mantém, então no 0, igual 600. Piso 2230, chama o centro Recife na frequência 126.0, secundário 28.8. 1260, 1288, obrigado, até daqui a pouco. Bom voo. E283, call Salvador Approach, control frequency 120.8, airborne at 05. Solo Salvador, muito boa tarde, então 3805, posição 1-1, frente da informação Quebec, por favor, autorização agora de São Paulo. A 3805, boa tarde, informação ATIS no momento é Romeu, ajuste 1011, aguarde para a cópia. Gente, comprar Romeu, então com 1011, aguardando a cópia, tá? 3805. Please direct to Aracaju, down 323, thank you. Three hours, 45 minutes, clear taxi via Minibron, India, on holding point runway 10 tower, 118.95, QNH 10, 11, go 1395, 13904, have a nice flight. O azul 41 no meia vai seguir a retaguarda do Boeing da Gol, via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 3, 41 no meia, na retaguarda da aeronave da Gol. Fran 3805, pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga 3805. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Epizulo 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor via. Após utilizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pista 10, primeira curva direita. Saída, correção, transponder 5424 e o controle Salvador 120.8. O nome é 00, decolada 08, chame controle 120.8. 208, 600. Salvador Tower, go in 524, transponder 1208, o controle Salvador, TAN 3238. TAN 3238, apenas corrigindo ao interceptar a Pesulo no meio, autorizado conforme a rota, ok? Gente, após o Pesulo no meio, autorizado conforme a rota. Correto, chama pronto, TAN 3805. Zero, saída pouca, gol 600. Solo Gon 333, pronto para prospeccionamento 24. Prisão de chamber táxi, Gon 333. Para contar 33. TAN 3283, call now Recife on frequency 125.45, if unable 12685, bye bye. 12545, can you please confirm the backup frequency? 12685. 12685, thank you. 1390.